É maneiro falar essas frases soltas, né? Que A gente fica pode. esperando e não vem É. nunca. Expectativa. Saudações, peregrinos e peregrinas, estamos aqui em mais um podcast do RPG. Solta o som, DJ. Dessa vez estamos no primeiro podcast da RPG que vamos fazer uma parte 2 de algum tema que a gente já falou. Na mesa aqui hoje temos Vru. Opa, tá distraído, tá bom. Borges. E aí galera, tô orgulhoso aqui, nosso primeiro ouvinte participando. E nosso ouvinte, Caroline, que agora também é do HQ Fan. Oi. Então, nossa, vamos explicar. Cara, não estou gravando do banheiro. Caroline, você é... Primeira mulher a participar do RPG, você acredita nisso? Site, esse site opressor, reaça. So, what we've got here is... Vamos explicar a situação aqui. Como eu sempre falo nos podcasts, eu peço para os nossos queridos ouvintes aí mandarem sugestões de tema e, quando puderem, gravar com a gente. Caroline foi a única. Luiz, você tá sozinho, Luiz? Ela fez os dois, né? Você sumiu, cara, a mandar a sugestão. Caroline ouviu os podcasts e ouviu? Foi do Pepeca Satânica, né, Caroline? Você ouviu e pensou. Eu comecei a ouvir pelo Pepeca Satânica. Pô, começou bem. Começou bem. E. Cara, é muito triste. Eu falei ontem no podcast do Luminense. E queria gravar um podcast de polêmica. A gente marcou, infelizmente não deu. Então eu escolhi outro tema pra fazer um parte 2 do podcast clássico de filmes de mulherzinha que a gente fez. Então vamos ver o que dá. Hoje a gente vamos tentar focar em filmes que mais voltados de mulherzinha que os homens gostam mais. Solta a musiquinha, produção. Agora que a gente já tá na segunda parte, você quer dar uma inteirada mais no assunto pra gente começar? Tipo, qual tipo de filme seria de mulherzinha, filme de mulherzinha que os homens gostam mais? Eu vou dar exemplo de um filme. Pode repetir. Deixa assim, eu ver. Se for pra dar exemplo, pode repetir o que a gente já falou, né? Ah, por exemplo, um filme que eu acho que... O Dirty Dance. Eu não lembro onde eu ouvi isso, mas isso ficou muito lógico na minha cabeça. Que pega o Dirty Dance, tira a dança e bota o karatê. Você tem Karate Kid. Karate Kid, se a gente for... Caralho, vou ser morto. Não. Mas é meio que filme de mulherzinha, cara. Mulherzinha, cara. Por quê? Karate Kid, filme de mulherzinha. É um filme de superação bobo, tá ligado? Só que foi sucesso. A mesma coisa que o Dirty Dance. Não, Dirty Dance é bom, não fala mal de Dirty Dance. Não, mas cara, é a menininha, então. Como cara que aqui já monta com a cara. Certinha, que vai aprender a dançar, se superar, pra virar descolada. Isso. Pois é. O Karate Kid, ele aprende a lutar, a mesma coisa, só que ele não se envolve com o Sr. Miyake. O tema faz toda a diferença. Você tá comparando dança com Karate. Não, ela tem razão, a linha do enredo é a mesma. Não, a linha do enredo é a mesma, mas então, o que qualifica... Não faz tanta diferença não, assim, mas cara. O que qualificam como mulherzinha é o tema, a gente conseguiu fugir do assunto em 30 segundos, cara. Tem uma luta final, tem uma dança final. E a dança final é emocionante pra caramba, vou repetir as viadagens que eu falei. É lindo, eu choro toda vez que eu vi. Você chora vendo o Karate Kid? Não, eu então, não pronto, gosto. Não é de mulherzinha, cara... tá vendo? Isso é diferente. Desculpa, mundo, eu não gosto de Karate Kid. Então, e Carlinhos, então agora vamos tentar. Dá um exemplo de um filme aí que a gente não tenha falado. Você fez uma lista dos filmes que a gente falou do último podcast. Muito obrigado por sinal. Muito obrigado. Preguiçoso, repetir tudo. Não, cara, é que na minha cabeça eu não tinha falado, tá ligado? A gente tinha focado em outros filmes só. A gente anota, né? Mas, você dá um exemplo de um filme que você acha que o público masculino curte mais, que seja de mulherzinha? Tem um filme, ele não é tão conhecido e ele é de mulherzinha. Só que ele cai naquele caso dos 50 dias com ela. Ele é narrado por um homem, que é Ruby Sparks, a namorada perfeita. Que é a história de um cara, ele é escritor e ele, tipo, ele começa, tipo, ele tá numa crise criativa, ele começa a escrever a história de uma garota que ele sonha. E, tipo, de um dia por outro ela aparece. E esse papel foi feito pra Zooey Deschanel. Ah, e é tipo, tudo, ela não tá nesse filme, mas você fica com a sensação de que foi escrito pra ela. O autor tava escrevendo pensando nela. Porque, tipo, é todas as personagens que ela interpreta no filme. Tem alternativazinha? Eu acho. É, exatamente assim. Aquela alternativazinha assim, descoladinha, engraçadinha. Mas olha só, eu acho que o 500, a fama do 500 Dias com ela, assim, o sucesso com o público masculino, seria porque é uma visão de romance mais masculina que feminina, assim. Porque o que que atrai... É desse jeito. É também. A mulher, de certo modo, é filha da puta. Porque a Zooey é meio ela considerada filha da puta, tá ligado? O protagonista acaba ficando filho da puta. E, tipo, a personagem dele, que ele cria pra ser a namorada dele, cansa dele. Tipo, não quero com você. Cara, que quero ter vida. Tipo, imagina você cria, tipo, uma namorada perfeita, ela cansa de você. É complicado, cara. É tipo, eu não vi ainda não, mas falo que, tipo, aquele filme Ela tem uma parada assim, né? Que no final. Tá na minha lista o Ela. É um robô e no final ela fica de saco cheio. Tá? Não fica de saco cheio. Mostra que ela tá caindo. Você quer ser apagado do episódio? É, não vou ser, não. Desculpa. Pois é. Mas eu sempre achei, cara, que o 500 Dias com ela. Por sinal, um filme que eu gosto pra caralho, ele faz tanto sucesso no público masculino e tão pouco no público feminino, que tem muita menina que odeia esse filme, porque é uma visão como eu ia tentar falar uma palavra com muita, só que me fugiu. Você vai explicar isso de novo? Eu já expliquei? Acho que já, cara. Tem uma visão masculina do terno. Sim. Ah, sei lá, tipo, se fosse a Zooey narrando lá, ela vai narrar o Geography como um personagem menor e o grande amor da vida dela é o cara que ela conhece no café. Ela mostraria todos os pequenos defeitos que a gente não reparou. Pequenos defeitos não, que o cara é completamente animal, mas do cara, tá ligado? Pô, cara, eu não acredito que a gente vai discutir isso de novo, mas é que dá vontade. Ah, cara, é muito maneiro aquelas partes da expectativa versus cara, tá sendo muito da hora. Mas, cara, esse filme, isso só deve acontecer quando o homem vê, tá ligado? Mas esse filme é aquele filme que se vê, dá uma tristeza, cara, você fica vendo assim. Aí você fica, não faz isso, cara. Aí você continua vendo, cara. I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. You've good taste in music. You like the Smiths? Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. Holy. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Uma coisa interessante é que, pro tema de hoje, filme de mulherzinho voltado pro público masculino, cara, só o 500 Dias com ela eu consegui encaixar nesse tema mesmo. O resto, eu escolhi mais por eu gostar mais do que os outros, tá ligado? Eu não lembro quem escolheu Alta Fidelidade, mas ele cai nesse tema perfeitamente. Eu acho que foi meu irmão. Mas eu não acho ele um filme de mulherzinha. Ele é uma história... É que ele é voltado pro homem, mas ele é uma história de romance, da mesma maneira. O cara não consegue superar o término, fica revivendo aquilo... E fica tentando seguir com a vida dele, pra no final ele voltar com ela e se apaixonar por uma repórter descoladinha. Cara, eu li esse livro, é muito filha da puta, que na última página lá ele tá descrevendo o nome de Jesus. Eu conheci essa repórter. Tem o livro, eu conheci o livro antes do filme. Caraca. E ele vai lá narrando como ele conhece a repórterzinha. Oh, meu Deus, ela tá descolada, ela usa meias assim, ela tem cabelo assim. Oh, eu acho que eu tô apaixonando por ela. Cara, e eu não tinha tanta raiva, ele fica o livro inteiro sofrendo. Ai, eu quero. Ai, eu não consigo superar ela. Ai, eu vou visitar minha ex, que se chama Charles, e me deu um pé na bunda. Pra no final, ele, tipo, na última página, ele se apaixonar por outra. Cara, é engraçado porque. Não, mas engraçado, no filme ele não se apaixona pela outra no final. No, tipo, no filme ela aparece lá, tipo. Ela aparece, e não, tipo... não é aquela repórter no final? É, a repórter no final. Aí, tipo, na última página ele vai te escrever, não, ela é assim, assim, acho que eu tô apaixonado. Termina. Cara, quando ela aparece no final, eu fico pensando, caraca, vai dar mais merda, cara. Achei que ia acabar. Vai ter uma parte 2? É, tipo, se hoje em dia tem uma parte 2. Aí ele vai lá e pede a mulher em casamento. Pô, beleza. Tá. Casamento é sempre feliz, vai dar tudo certo. Então. Eu não faço a menor ideia. É que é Hollywood. Cara, deixa eu conversar com alguém que já viu Alta Fidelidade, que é dos meus filmes preferidos, cara. Deixa eu conversar. Eu converso. E eu ia falar uma coisa, mas eu me esqueci. Obrigado, Bruno. Obrigado. Pra tu, era importante, né? É, vamos lá, então vai lá, Bruno. Fala aí um filme aí. Você conseguiu pensar algum? Não. Não, porque eu esgotei meu estoque, cara. Eu tô olhando essa lista aqui e acho que não tem nenhum. Você queria o Potter no último. Oi? E falaram que não ia falar pra guardar pra uma continuação, Closer. Caraca. Ah, é. Olha só, a gente guardou coisa pro outro episódio. Por que a gente não usou isso aqui? Você não ouviu, trouxa. Quer brigar comigo? Mas, pô, eu nunca vi Closer, cara. É o que tem o Just Tinder, né? Esse aqui em português fica Closer. Perto e... demais. Perto demais. É, também. Ah, é o subtítulo maneiro, cara. Eu nunca vi, mas é um subtítulo maneiro. Dentre os subtítulos. Mas. Vai lá então, Bruno. Como é que é o Closer? Porque eu não lembro de ter visto. Então, tipo assim, se é, de repente você começa a ser. Dar sinopse, de repente eu lembro. É o Jude Law, ele é casado com a. Não, caralho, o Jude Law, eu achei que era o é tipo uma ela vai pra Londres e vira uma stripper. Aí tem o. Aí a Julia Roberts é casada com um ator que me. O Gerard Butler. Não é o Gerard Butler. O Clavin Owen. Ela é casada com o Clavin Owen, eles estão tipo numa crise e eles são tipo dois casais que se encontram. Tipo, rola meio que uma troca. Um caça a namorada do outro. E aí, tipo, no final o Jude Law fica sem ninguém, o livro dele não faz sucesso, e ele bate na Natalie Portman e ela dá um pé da bunda dele. É, a Natalie Portman dá pro Clive Owen e o Clive Owen volta pra Julia Roberts. E a Natalie Portman volta pra Nova York. Mas os diálogos são muito fodas desse filme. Mas eu não lembro que vocês viam debater ele. Acho que eu vi alguns trechos, né? Pena que nós somos imbecis, nenhum dos três viu. Você falou Closer, cara. Não fui eu que falei Closer, cara. Eu não tinha esse filme. Ah, então foi meu irmão. Foi. Meu irmão viajou, tá aí. Mas, pô, então, dando uma guinada agora, quando você falou isso, eu lembrei de outro filme recente, e até perguntar pra uma especialista aqui, Caroline, se ele encaixa dentro dessa trama, que é o... Não sei se você já viu aquele... Eu acho que é Don Juan o nome, com o que fez o Robin no Dark Knight Rises, esqueci o nome dele, cara. O Joseph Gordon-Levitt? Isso. Você viu esse filme? Que ele é um cara que é viciado em sexo. Ele é o cara que come a Scarlett Johansson? Isso. Eu abri hoje uma lista tipo de 10 filmes de mulherzinhas que eu deveria ver. Esse filme tava tipo no top 10, só que era tipo... Ah, então ele é considerado filme sobre sexo. Mas aí que tá... Não, mas cara, aí que tá... Ele passa... Quando você vê o trailer, ele passa essa ideia... Mas ele é um filme muito mais de romance do que de sexo e é legal, tá ligado? E, pô, esse Gordon, ele manda muito, porque ele no mesmo filme ele pega a Scarlett Johansson e aquela coroa gostosa, Julianne Moore, né, o nome? Nossa. Não é Julianne Moore o nome? É, é Julianne Moore. E ele chega a terminar com ela. Pô, só um spoiler na cara aí. Só tem spoiler. Cara, não. Não, mas olha só, o trailer, ele realmente passa essa ideia, tipo, pro cara ver e falar, tipo, galera que vê American Pie, fala, caralho, porra, que caralho. Mas o filme é muito, tem muito negócio de romance ali, é interessante pra caramba. Pô, eu consegui pensar em outro filme, eu tô muito feliz comigo, cara. Eu lembrei agora, cara, um filme que é muito de mulherzinha, não sei como a gente não comentou da outra vez. que é aquele Um Amor Pra Recordar. Cara, eu só ouvi falar desse filme. Eu não então, sei qual é. Eu vi isso, sei lá, de madrugada. Sabe quando você tá querendo dormir? Aí tu tá passando na TV, é porque eu vi TV, né? Você tá passando na TV, aí chora qualquer coisa que esteja começando e assiste. Uhum. Então eu assisti muito sem saber o que era o filme. Não fazia a menor ideia do que era o filme. E me pegou muito de surpresa no final, cara, mó vacilo. Discorre sobre o filme, cara. Eu quero saber. Não, queria que ela comentasse. Eu acho que eu assisti esse filme, não tô lembrando da sinopse. Cara, é aquele que eu comentei esse filme no outro. Eu tenho certeza que eu comentei esse no outro episódio. Será que não? Sim, você comentou o Diário de uma Paixão do Nicholas Sparks. Sim, que é um filme do caralho. Não, esse é aquele esse que. Esse filme também é do Nicholas Sparks. Que o cara faz merda na escola e aí ele é obrigado a fazer um serviço comunitário. E aí nesse que ele faz o serviço comunitário, ele conhece uma menina que é da igreja lá, da onde ele tá fazendo serviço comunitário, que também é da turma dele. Só que ele é mó descolado e tal, e ele é mó nerd, sofre bullying até dele, inclusive. E aí ele começa a conhecer ela, e aí ela faz ele prometer que ele só não podia se apaixonar por ela, mas ele não sei o que, ele se apaixona e tal, não sei o que, tá dando tudo certo. Quando tá tudo dando certo, falta só uns 10 minutos pra acabar o filme. Você descobre que ela tem câncer e ela morre, sacou? Esse filme é do Nicholas Sparks? Joga no Google, tipo, o filme do Nicholas Sparks. Não, calma aí, fala o nome do filme, vamos lá. A magia da edição vai cortar esse... Isso é a culpa das estrelas, é o plot da culpa das estrelas. É, só que esse filme é de 2002, sacou? Mas quando vou ser sincero, o plot da culpa das estrelas é nem um pouco original, né, cara? É o livro Nicholas Sparks. Então, abre a lista de filmes do Nicholas Sparks. Vamos ver. Que é uma coisa assustadora. Ou esse cara é viado, ou ele come mulher pra caramba, cara. Acho que é os dois. Não, esse cara, ele tira muito... O que é que esse cara faz? Ele pega uma história, aquelas historinhas de amor... Bota aquele plot twist no final de que ele vai foder um personagem no final. Você já viu essa banda falando que um personagem morre? Não, é tipo, vai se fuder. Tem personagem que vai se fuder no final. Cara, mas eu não esperava por isso, eu não tava preparado. Era um filme de madrugada, cara. São legais, os defeitos deles são defeitos pequenos. Tipo. Cara, esse cara é manipulador pra caralho. Ele faz livros pra gente, tipo, gostar, chorar, sabe? Tipo, acabar o comer, rosto. Comer, usar e amar, né? Obrigado. É, tipo... Mas então, cara, esse é um filme que é muito de mulherzinho, muito. Mas, cara, é um romancezinho... Devo dizer que outro filme dele que a gente já comentou, que é o Diário de uma Paixão, cara, de coração, eu gosto pra caralho desse filme. Eu sou muito mulherzinha, né, cara? Você é uma menininha. Não, mas eu tô falando sério, eu gosto pra caramba, sério mesmo. E, pô, vocês estão lendo os títulos dos filmes dele? São engraçados pra caramba. Diário pra Chão, Uma Carta de Amor, Um Amor pra Recordar. É um genérico, né? O Homem de Sorte é a última música. Ah, mas essas são... Seguro, melhor de mim. Mas esses são os nomes traduzidos, né? Tem que ver como é que é em inglês. Mas é a mesma coisa, ele é um desses livros, tipo, para vender horrores. Eu achava que era uma mulher, porque não sei porque na minha cabeça Nicholas era nome de mulher. Não, eu acho que Nicholas pode ter mulher também. Ah, não sei, cara, em inglês não dá pra entender nada, né? Uma vez eu joguei... E aí, Luiz é mulher também... Alex, tem que Alex, eu acho que é mulher, tipo assim, o filme que eu gosto muito é Um Visto para o Céu, e o nome em inglês é Defending Your Life, o nome é bem diferente, né? Tá, mas não, é mas é relacionado, né, cara? Sim. É. Esse filme, boy, é de mulherzinha? Cara, eu vi esses dias aí, é de mulherzinha, assim, que tem romancinho e tal, assim, que aí o cara, vou dar spoiler no final, né? Pode dar. O cara no final ele vence, supera os medos pra poder ficar com a mulher no final, tipo, ele é bem de mulherzinha, assim, mas eu gostei. Tem a ver com um pouco também vida após a morte, assim, mas é mais um romancinho, assim, diferente. Não, maneiro. Cara, esses filmes que mesclam, tipo, coisas místicas, quando é bobinho, quando não se leva a sério, normalmente é legal, cara. Tipo, aquele que o Mark Ruffalo tá na casa da mulher que... Pô, esse filme é tão bobo, mas esse é tão filme legal. É, mas é tão maneiro, cara. É um filme que você vê e você, pô, tá ligado? Você tá vivendo TV, ele passou, pô, você vê de boa. Qual que é o filme? Cara, eu esqueci o nome onde. Nossa, eu tenho que procurar, porque eu ia falar um espírito baixo de mim. Tem um filme do Chris Rock, O Céu Pode Esperar, que a história é tipo essa. Ele morre. É com velho, não é com velho? É com velho. Isso que é aquela coisa do Ghost, tipo, o Chris Rock ele vai pro corpo de um cara velho. Só que é porque ele tem que viver o amor lá com uma mulher. Ele tava destinado a isso. E é muito estranho a cena que mostra o velho. Tipo, você vê o Chris Rock inteiro, mas tem uma cena que mostra o velho. O velho. Lembra que eu trouxe esse comentário do Ghost, que você para pra pensar, é a Whoopi Goldberg pegando a Demi Moore. É desse jeito. É, cara, é muito bizarro. Eu ia falar isso de novo. Imagina se não tivesse o Patrick Swayze, que doideira que seria. Isso é muito mais legal, cara. Eles mostrassem sem ser a parte mística, tá ligado? Ou melhor, se Ghost fosse escrito por Nicholas Sparks, no final ia ter o plot twist. Na verdade, é tudo maluquice, dá pra cabeça do mundo. Não, Mas... E aquele filme... Não, calma aí, não corta o filme da Caroline, não, que eu queria comentar um negócio. Caroline, eu não sei o que você ia falar, mas esse filme é muito massa. A hora que o Chris Rock, no corpo do velho, ele vai pro stand-up de negro, tá ligado? Ah, eu sei qual ele é. Aí ele começa... O Chris Rock, ele entra no corpo de um velho. Um velho assim. Ah, eu vi essa porra, essa cena eu lembro. Aí ele já é conhecido fora até do personagem dele como um cara que faz piada de negro, um negro que faz piada de negro, tá ligado? Uhum. Aí ele vai pro stand-up dele, tipo, a trabalho dele é ser um comediante, ele admira que aqueles comediantes fracassados que ficam tentando stand-up. Aham. Uhum. Aí ele vai, como velho, começou a ser piada de negro. É muito engraçado. É nesse que ele inverte e depois começa a fazer piada de rico branco. Eu não lembro do final, mas é que essa cena. Eu lembro que ele fala que ele vai pegar a carteira dele e vai esmagar um sério em cima do dinheiro dele, a plateia começa a rir. Ele percebe que ele tem que mudar porque não podia mais botar de. Que é a verdade nua e crua. Eu acho esse filme chato, tá ligado? Ele é chato, mas ele é muito de mulherzinha. Pois é, mas ele se vende como um filme de mulherzinha pra homem, tá ligado? Mas ele é muito de mulherzinha. Mas ele é totalmente. Nossa, eu ele é totalmente o contrário do 500 dias com ela, cara. É totalmente a visão dela. Sim, mas você chegou a ver o trailer? Eu acho que eu vi o trailer desse no cinema, alguma coisa assim. Cara, ele se vende como um filme. Tipo, culto, tá ligado? Aqueles que vai ficar falando putaria. Então isso é mais uma vez a Carolina não caiu, tá? Caiu? Caiu. A gente tá falando sozinho? Calma aí. Sozinho não, somos três, não somos sozinhos. Não, é que se não tem, ela não conta. Você quer ver que o Danada vai esquecer de colocar essa música, né? Como eu dei soltar a música. Vai. E qual? Do Ghost? E botou uma hora. Perfeito, assim, ela fala gosto. Your touch alone, lonely time. In time. Mas eu acho que então isso é mais uma vez, cara. Não, fala um pouco agora. Não, eu tô continuando o assunto, Cacete, você falou comigo. Não, continua no background. Não é background, eu tô continuando o que você falou antes dela cair. Não, mas não é, cara. Calma aí, tá no corta-vru ainda. Calma aí. No vru corta aí, no caso. Você falou merda, eu tenho que fazer uma réplica na sua merda que você falou aqui. Ah. Você falou que eu não ia colocar música. Conta aí quantos podcasts passados você editou. Aí eu peço, coloca a musiquinha. Dois. Sei lá, cara, você cismou com isso, cara. Ah, vai ter lavação, não, né? Vai ter lavação. Eu sou cara, você cismou com isso. Isso é mentira. Isso é. Ah. Você sempre chama o próximo bloco, tá, a música morre. Enfim. Tá bem. Uhum, tá bem. Só vê o próximo episódio como é que vai ser. Vai lá, continua então. Vai lá, aqui. Voltando da onde tava, né? Acho que isso é mais uma vez o caso do trailer matando o filme, porque ele tava vendendo uma coisa que o filme não era, sabe? É, mas eu acho que foi tipo uma jogada de marketing, tá ligado? Imagina, o filme tá pronto, aí eles veem que é realmente outra comédia romântica, sem nada acrescentar, boba, que é mesmo. Aí aí eles pensam, cara, o que, que a gente vai fazer? Vamos tirar as cenas e criar um trailer pra chamar a atenção de um público diferente. E é isso que aconteceu. A verdade nua e crua. Mas tem uma cena desse filme que eu lembro, até hoje, que é quando eles estão no balão. Ah, é aquele do Gerard Butler? Isso. Não assisti. É bem ruimzinho. Não perdeu nada, não. Ele é bem ruimzinho. Você reparou que eu sou o grande sommelier de filmes de mulherzinho. Então você realmente entende filme. Eu formei meus 5 filhos em filmes de mulherzinho. Mas eu já falei, cara, a época que eu vi mais filmes de mulherzinho era porque a gente alugava filme. Porque é aqueles negócios de família. É, que é o filme que a família inteira vê, né? Sabia que eu tenho visto menos filmes de mulherzinha agora namorando? Porque eu, tipo, coloco um veto, cara. Porque você tem que virar homem, né? É. Mandaram ser o homem da relação, né? Ela falou, caralho, Daniela, ela virou homem, pô. Abandonaram o tapuzão. Oi? Eu falei uma piada bem gay agora, só que não entendi. Você castrou algum boi hoje, cara? Não, hoje não. Hoje eu tô meio fora do meu chefe, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Cara, foi a lavação de roupa suja, a momento desabafo do dia. Mas, cara, eu juro, até esqueci o que eu ia falar. Alguém tem mais algum filme pra acrescentar? Que eu quero tentar puxar outra parte aqui que vai ser interessante. Ah, cara, podia listar infinitamente filmes ruins que são os italianos. Não, mas aí tá, eu não quero colocar filmes ruins. Daqui a pouco a gente volta em filmes que a gente gosta. Tá. E somente... não é descartando a Caroline, mas como são filmes que homens gostam de mulherzinha, vamos focar a gente. Mas agora vamos tentar ver quais são os pontos de um filme de mulherzinha, ou seja, tem que ser filme de mulherzinha que vai fazer, vai atrair o público não-alvo daquilo, tá ligado? Porque, cara, por exemplo, 500 Dias com Ela, que é o que a gente considera o... Caralho, a gente tá fazendo um podcast específico. Sim, cara, vai atrair o público não-alvo, né? Entendi. Cara, o filme de mulherzinha é normalmente pra atrair mulher, tá ligado? Que normalmente, tirando eu... Não, Zinha não, porque... Olha, Zinha não é um termo pejorativo. É apenas um apelido carinhoso. Mas então, vamos tentar criar uma lista dos pontos que vai transformar os filmes de mulherzinha. Então, você estava comparando os filmes com o suprassumo do Mulherzinha para Homem. Que é o 500 Dias com Ela. Então, o que tem nesse filme que atrai mais os homens do que as mulheres? Caroline. A mulher é uma faca, primeiro de tudo. O cara tá certo, vamos dizer assim. Dá pra gostar dele e eu... É porque faz você entrar na... É a mulher que saiu, a mulher que foi embora. É porque tem... Mas tem muitos filmes, cara, de mulherzinha que a mulher trai. Não, tá, mas... Não, mas nos filmes... Por exemplo, ela nunca é a vilã, entendeu? Ela nunca... O cara que tá assistindo... O personagem... Ela é sempre o personagem principal, vamos dizer assim. Mas assim, eu não acho que... Por exemplo... Cara, a gente vai comentar muito sobre o que a gente sugestou. Eu não acho que... Você quer, né, cara? Você quer fazer um episódio de 500 Dias com Ela? Mas, cara, eu não acho que a Zoe, por exemplo, seria uma vilã do filme, tá ligado? A gente fica amargurado com ela e se coloca no lugar do cara. Mas quando a gente vê... No filme a gente vê, cara, você é muito burro, tá ligado? Ela não quer você. Porque o filme é bem construído, mas vilão talvez seja uma palavra forte, mas tudo que de merda acontece com um cara que é quem você tem empatia, porque ele é o personagem principal do filme, é por causa dela estar sendo, talvez, pelo menos na visão dele, babaca. Então você consegue jogar culpa nela da parada dando errado. E não nele, entendeu? Você consegue... Tem um filme que tá na minha lista, que ele esse é muito bom. Ele é do Kevin Feige, o Procura-se Amy. Porra. Esse filme é muito bom. Agora que eu acabei de pensar, Nossa, qual é o nome do... O Ben Affleck, ele tem umas Amys na vida dele, hein? Ele tem o quê? Mazen, o garoto exemplar, procura sempre. Ele hoje em dia ele renega um pouco essa época dele de Kevin Smith. É, pois é. Mas o Kevin Smith tem um podcast dele que ele fala sobre isso. Ele diz que dá umas alfinetadas no Ben Affleck por causa disso. É, dá umas alfinetadas, mas ele que colocou o bobão lá pra Demolidor, né? Então, ele meio que fala. Ele não fala isso, mas ele, sei lá, ele meio que fala que o Ben Affleck agora tá ignorando ele, sabe? Na verdade, o Kevin Smith, se pudesse, dava pro Ben Affleck, essa é a verdade. ele sempre conta uma. Kevin Smith é gordinho e gostoso. Ele sempre conta a história que quando o Ben Affleck ganhou o Oscar, ele ligou pro Kevin Smith depois de muito tempo sem falar com ele, né? Aí ele só falou duas coisas: cara, agora que eu ganhei o Oscar, o nego vai querer falar com você, da mídia, né? Tenta evitar comentar aquele filme. E aí, tipo. Cara, essa ligação. ele às vezes faz muita merda, mas cara, eu gosto muito do Kevin Smith, na moral. Cara, o podcast é divertido, cara. Não, sem chamar de outros podcasts aqui. Não. Só se ele pagar. A gente chama ele pra participar, ele tá pedindo mesmo. Eu não sei se tem espaço pra ele, cara. Vai lá, Caroline, continue, vai lá. O Procura CM é isso, tipo, a história, tipo, começa com o cara, que era um cara legal, ele é escritor de quadrinhos, aí ele conhece uma garota que é lésbica, eles acabam namorando, e ele, aí ele fica bolado porque descobre que ela não é 100% lésbica, ela já anda dando umas tipo, curiosas com homens. Mas eu acho maneiro porque eles acabam namorando e ele fica bolado por descobrir que ela não é 100% lésbica. Uma parada interessante desse filme também que ele falou é o primeiro roteiro que ele escreveu. Ele mostrou pra amiga lésbica dele pra ele ver se tava certo. Ela mandou ele reescrever tudo, tipo, ele tinha uma visão completamente deturpada do que era. Esse Procura CM? Acho que é nesse. Não, a versão final, entendeu? O roteiro não. Eu entendi, mas tipo. É o que fala, né? Como um cara que não tá naquele universo vai escrever sobre aquilo. Né? Exato, então ele aproveitou essa amiga dele pra escrever mais certinho. Mas o foco desse filme também é a visão do homem ali? É, a visão do homem, ele é o protagonista. Só que ele dá aquelas ai, cara, dá uma mancada tão foda. Ele. Porque ela era lésbica, só que agora ela tá namorando com ele. E aí ele fica bolado que ela já fez homenagem quando ela tava na adolescência. E o que que ele faz? Tipo, o melhor amigo dele não gosta dela porque ele é meio que tem um bromance muito a sério com ele. Aí ele propõe um homenagem com os três. E ela fica na figura. Ela fica muito puta. Tudo bem, eu juro. Se ele for gay, tudo bem. Mas tem que ser muito burro. Você sendo hétero, você vai falar: não, meu amigo aqui, pô, vai lá, vamos comer minha namorada juntos, tá ligado? E vai ficar julgando o gosto dos outros, Leonardo? Ah, pô, seu petralho. Não, cara, é o contrário, o animal. É verdade. Você é a favor da liberdade total. É, cara, os preconceituosos só são os reaços. Os petralhas são os vagabundos. É assim que a gente reduz. Ok, então. Mas, pô, o próprio que você diz que ela. Cara, tem umas mancadas nojentas. Que, tipo, a parte da festa. É por isso, cara. É bem fácil. Você voltou pra esse filme, cara? Não, é pra explicar como é que leva a um filme. Você colocar um filme. É, tipo, o filme virar pro homem, tá ligado? Porque eu imagino isso falando. Cara, você muito... tá voltando. Desculpa, vou repetir. Você tá falando de novo desse filme. Não, eu vou. Parei. Parei de falar de novo. Agora eu vou falar de alta fidelidade. Mas, voltando. Como eu não sou mulher, eu não vou saber entrar muito no universo feminino quando eu vejo um filme de. Mesmo gostando do filme, um filme de mulherzinha, que é mais voltado, que normalmente as mulheres gostam mais, tá ligado? Mas deve ser a mesma estratégia que os filmes que os homens gostam mais, que é tipo colocar uma empatia com as coisas que o personagem principal vive. Por exemplo, no Alta Fidelidade, eu espero muito que minha namorada não ouça esse podcast, tem uma mulher, cara, Caterina Zita Jones. Pô, ela é um tipo de mulher que todo mundo encontrou na vida, tá ligado? Todo mundo que transa, tá, o Borges e Bru. Ah, Não, mas, cara, mas, tipo, é normal. Então você se familiariza com aquela situação e acaba se atraindo mais pelo filme. Eu acho que isso que faz, né, o foco do filme ir pra um lado ou pro outro nessa situação. Tem um filme feminino que eu acho que é difícil de homem entender. É o Diário de Bridget Jones. Pô, se eu falar que eu gosto muito desse filme, eu sou muito gay. É um bocado, cara. Mas esse filme é muito maneiro, cara. Esse é maneiro mesmo. Isso é aquele interessante. Cara, esse filme... Só falta a piada de menstruação nesse filme. Porque ele é muito feminino. Então, tipo, não, tem toda aquela coisa que... Ah, eu tô gorda. Ah, eu tô fumando. Ah, eu fumo e eu não emagreço. Ah, eu quero dar pro meu chefe. Ah, eu quero isso. Ah, olha esse bobão que a minha mãe quer me apresentar. Minha mãe traindo meu pai. Tem umas coisas muito femininas. Eu li os dois primeiros livros e... Deus, filme, cara, tem umas coisas muito, mas muito femininas. E nos livros ela coloca: ah, eu fumei tanto cigarro hoje, bebi tanto hoje, tô tão gorda hoje. Aí ela começa, tipo, as páginas do diário. Mas no filme ela sempre acorda assim, né, cara? Ela acorda lá pra baixo. Ah, hoje eu tô sendo aqui, sei lá o que, sei lá o que. Cara, eu acho muito maneiro esse filme. Coração, assim. Cara. Eu sei que... Você testou em você antes de Castelo Boi, cara? Não, mas na moral, Bruno, você já viu? Já. Você achou o filme chato? Não é chato, cara. Mas vai ter um momento aqui que eu vou perguntar pra vocês filmes de mulherzinha que vocês odeiam. E eu vou falar filmes que eu odeio de coração e uns que são muito femininos. Cara, o Diário de Jones é um filme que... Não é ruim você, não, cara, você mas... Você fica preso, tá ligado? Não tô falando que é um dos meus filmes preferidos, mas você fica preso. Não acho ruim, não, cara. É maneiro, você dá uma risadinha ali. É que o Diário de Bridget Jones tem uma piada que vocês não vão pescar, que é o Mr. Darcy. Você não sabe? Só preconceituosa, você não sabe? Ele é menina, você não tem certeza disso. Não, eu acho que é uma questão de cultura. O Mr. Darcy, que é o... Nossa, qual é o nome dele? O Colin Fitch, ele fazia o Mr. Darcy de Orgulho e Preconceito. E no livro ela fica, tipo, ela tem toda uma putaria. Ah, é como eu queria que, tipo, o Mr. Darcy viesse aqui com a camiseta molhada. Que foi um seriado que ele fez em 94. Que é, tipo, a adaptação mais fiel que eu já li de um livro pra TV, aquele seriado. E, tipo, ele tá no imaginário das mulheres da Inglaterra. Ué, aí ele é muito específico, cara. Pô, específico. Pô, parabéns, cara. É um dos demográficos muito específico, cara. Mulheres da década de 90 do... É, eles catam o ator original e botam no seriado fazendo um personagem que muito foi inspirado no Mr. Darcy. É muito mindfuck. You win. Cara, o Júlio Preconceito, ele tem uma série que é fanfic sobre essa série. Que é uma menina, tipo, ela sonha com a série, ela, tipo, ela acaba entrando dentro do mundo da série e ela faz, tipo, o ator que tá interpretando o personagem entrar dentro de um lago pra ficar com a camiseta molhada, igual a primeira versão. Caralho. Tá vendo? Eu tô mexendo um pouco mais dentro do estádio. Eu tô meio perdido no que tá acontecendo aqui, assim, não tem... Eu achei que eu tô me achando mais gay um pouco gostar de Diário de... Tipo, o aparecendo dentro dos filmes da Marvel, tá entendendo? Então, isso, eu saquei. Dentro de outro Dark. Ah, agora o resto entendeu. Caralho. E, pô, pensando assim, cara, a gente pode fazer, tipo, vamos criar uma régua aqui. Num extremo tá Diário de Bridget Jones e no outro tá Alta Fidelidade, pô, em filmes... Em comédias românticas, por assim dizer. Eu acho que dá pra fazer mas isso. É tudo ou então na escala universal isso vai de 100 a 0%? Não, vai de... Chega a 200? O outro filme? Pô, você nunca viu Alta Fidelidade? Não, cara. Ele é muito... Pô, eu imagino que a Carolina tenha gostado, mas ele é muito masculino. Eu gostei assim. Muito. Ele é muito masculino. E é legal que... Então, mas isso eu sei, não é 200, né? É tipo o teste de macho, 100% macho. Ah, então é 200. O Jones, ele é o 1 e o Alta Fidelidade, ele é o 100. Isso. Eu não consigo imaginar um 50, assim, que junta dos dois negócios. Talvez. Pô, esse aqui, tá... ó. Escuta o trecho. Não tem lugar para o Bender, hã? Ótimo! Vou construir meu próprio desembarque lunar com jogos e prostitutas. Na verdade, esquece o desembarque lunar e o jogo. Ah, que se dane tudo. Mas... ela escutou o episódio, ela pode entender. Não, eu acho que ela sacou. Você sacou, né? Não. Então você tá fora, Caroline. Boa noite. Calma, próximo episódio. Mas essa foi difícil de pegar. Vocês ouviram. É o Bender falando. Ah, tá. Só eu. Ah, tá. Você viu que ela fez o ar, tipo, ah... ah, essa merda. Você nem tá fazendo isso. É porque a gente não pode mais parar, cara. É o tipo de coisa que você começa e não pode mais parar. É tipo crack, tá ligado? É, só que isso não te mata tão rápido. O Bender vai te matar rapidinho com as prostitutas e os jogos. É, olha lá. Mas acho que são jogos. Tá, caralho. Deixa eu continuar. Continua, senhorita. Eu colocaria no 50%, que é um que agrada os dois lados. Claro que, assim, de modo geral, os filmes bem mais comediões, assim, tá ligado? Tipo uns que o Adam Sandler faz, aquele como se fosse a primeira vez. São todos tristes. Ah, cara, é maneiro. Você não gosta como se fosse a primeira vez? Claro que eu gosto. Filme foda. Tá vendo? Então, pô, é o que agrada os dois lados. Até a Caroline falar que eu odeio. Você gosta, né? Então, não gosta, você tem que ir. Mas no final, mesmo sendo feliz, é triste, né, cara? Para pensar. A doença dela é uma das piores coisas do mundo, cara. Oi? A doença. Mas é só que vocês brigarem, ela não se lembra no outro dia. É, mas tipo, o final, eu não consigo entender muito bem o final. Que pessoa acorda grávida num barco no Ártico? Casada com um maluco. Ela tava em casa no dia anterior. Mas é uma confusão de sentimentos, né, cara? Tipo assim, será que ela tá feliz? Será que ela tá... cara, final muito maluco, sério. Não sabe, cara, mas você acaba triste, não é? Assim... é, final você fica meio... não sei, cara. Fora, cara, a parte do barco tocando musiquinha. Ele chorando pra caralho com a musiquinha. Ele tá filho da puta se botar musiquinha pra ele. E cara, o mais legal desse filme, na moral, é o Rob Schneider, que ele não precisa estar ali, tá ligado? É nesse filme que começa com ele inventando desculpa pra não ficar com aquela menina aleatória do início. Ele fala que ele é um agente secreto, sai correndo e pula no jet ski. Eu acho que sim, eu acho que tem uma parada dessa. Eu acho que é. Esse filme é do caralho. Pô, velho, mas é maneiro. Esses filmes comédia são legais. Então, eu acho que a gente conseguiu criar aí uma regra pra cada... como criar filmes de comédia romântica tem uma pra regra cada que ser igual 500 dias com ela. Você não prestou atenção em nada que eu falei. Você só veio aqui pra me criticar. Seu mal educado. Ai, feliz seu sentimento. Esse é o meio do filme, sabe? Quando tem complicação. Sério. Se eu editar essa porra, sempre agora... que vocês estiverem lavando roupa, vai ter uma musiquinha de romance no fundo, assim, sério. Não, é pra entrar no tema, cara. No final a gente vai estar no isso romance. Isso também dá pra discutir, né? A fórmula clássica dos filmes de comédia romântica é a mesma. É exatamente a mesma coisa, todos. Os personagens se conhecem, se gostam, tem uma complicação que faz eles se afastarem. E aí depois tá tudo certo num momento dramático, grande, sabe? Acontece Sim, alguma mas coisa. Mas aí os que fazem sucesso mesmo são os que estão, não necessariamente, mas a maioria nas extremidades dessa régua que a gente criou, que são os que fogem da fome. Tanto Papinho, o 500 dias com ela. Não, eu não vou falar mais o nome desse filme que você falou aí. Mas o Otto Fidelidade de Árvores de Jones, ele foge dessa forma. E tem poucos filmes que fogem. Ah, mas não foge muito não, né? Pronto, conhece, gosta, um brigo em volta, não tem? Pô, os dois fogem bastante. O Quatro Casamentos e Funeral, acho que foge. Pô, esse filme é maneiro, cara. Pô, é muito bom. Eu tenho cara, qualquer coisa com... Qual coisa com ele é filme de mulherzinha também. Que lembra, tem aquele Letra e Música também, não é com ele? Sim, caralho, tá subindo a musiquinha agora, esse filme muito maneiro. I said I wasn't gonna lose my head. Cara, a batalha de celebridade, aquele cante que era música, era realmente uma batalha de celebridade. Caraca, é muito baixo, viu, cara? Isso é bom. Mas, pô, eu me perdi no meio da minha pauta mental, eu tinha que ter feito uma pautinha. Alguém tem alguma coisa pra acrescentar ou a gente pode ir pra, mais uma situação? Gente, eu recomendo realmente Ruby Sparks, porque ele chega perto do 100 e o Ella. Porque tem esses dois filmes, eles estão bem, cara, próximos. Esse Ella não chega a ser um filme de mulherzinha. Ele é de mulherzinha, só que ele é mais. É o mulherzinha pra homem, é o 500 dias com ela. É, tipo. O cara, ele se separou, ele não tá conseguindo, tipo, se relacionar com mulheres normais. Aí aparece, tipo, a Samantha. Aí ela é a Zoe de Chanel, só que com a voz da Scarlett Johansson. Aí ela é toda legal, só que como ela é uma inteligência de computador, tem uma hora que ela fala com 600 pessoas ao mesmo tempo que ela tá falando com ele. Sendo que de início ela era só o programa dele. Aí, depois disso, ela abandona ele. Esse filme é pra contar a história do pessoal que casava no Tinder. Então, a gente pode ter. Vai dar uma hora aqui, a gente pode tentar fechar? Só falar filmes que a gente não gosta. É, por isso, a gente vai fechar aí. Entendeu? Então agora a gente tá subindo a música do Pop Goes Marrocos de novo. These precious moments we have so few. Let's go far away where there's nothing to do but play. You've shown to me that my destiny is with you. And there's no explaining. I said I wasn't gonna lose my head, but then pop goes my heart. Goes my heart. I wasn't gonna fall in love again, but then pop goes my heart. Mas a gente pode ter. Ainda tem tempo. Cara, parabéns pra quem compôs essa música. Era exatamente o tipo de música da época daquele filme. Ela é uma música dos anos 80. Não foi feita dos anos 80 e é boa, tá ligado? Exato. Agora pra fechar, galera. Eu tô fechando mais pra gente poder mudar o foco, mas pode ter uma discussão mais aberta. Cada um aí me fala alguns filmes de mulherzinha que vocês odeiam. Eu quero mais de um, que eu vou falar dois aqui. Porque eu tenho dois filmes que, tipo, eu tenho um ódio, assim, horrível, tá ligado? Gente, vão falando que eu esqueci os filmes que eu odeio. Ah, e cara, é que eu fiz a lista do que eu gosto, então, tipo, eu esqueci os que eu odeio. Você falou todos na sua lista? Não. Não? Então calma aí. Esse barulho de voltar. Vamos discorrer sobre mais um aí. Que eu lembrei um que tava na sua lista que a gente não falou, que é bom. Posso falar mais um depois de dar Paulo? Meu primeiro amor. Pô, esse filme é do caralho. Ah, gente, esse filme é muito triste. Mas só precisa colocar uma cruz dele, que bacana. Cara, mas na moral, esse filme não deveria passar na sessão da tarde pra criança ver. Não, esse filme tem que passar nas escolas, pras crianças aprenderem que a vida é difícil. Quando eu virar professora, eu vou fazer isso. Eu vou passar meu primeiro amor. Olha, tá aqui. A vida não é fácil. Pô, Douglas, sabe qual foi o primeiro filme que eu vi em sala de aula? Guerra do Fogo. Algum de vocês já viu isso? Pô. Esse é um antigo sobre a civilização... Pré-histórica. Esse livro tem todo livro de história pro professor. Mas eu nunca vi ele, né? É muito engraçado que eu tava, tipo, na quinta série. Pô, era uma criança, cara. Aí, do nada, tinha umas mulheres, sei lá, lavando roupa, sei lá o quê. Aí o hominídeo lá olha, elas de quatro, vai lá e come mulher, assim. É, isso era eu na quinta série. Também passaram o nome da Rosa na quinta série, né? Então, eu nunca na vi quarta série eu assisti o primeiro Velozes Furiosos. Pô, mas... Eu lembro que o mais traumático que eu tive foi um vídeo de uma cesariana que passaram também. Acho que eu tava na sexta série, sei lá. Colégio do Vruco, maior incidência de viado de todos. Não, cara, aí o cara passa bisturi e começa a sair jorrar sangue assim, e aí a professora, olha o chafariz, que lindo. Ah, não, mas era a pessoa do bem era cesariana, né? Era cesariana, pô, não, se fosse parto normal, ia traumatizar muito mais, cara, sério. Ninguém mais ia conseguir ver mulher na vida. E agrediu. Vamos lá, Bruno. Você falou que tinha um. É muito triste. Não, você mencionou, não tem nem muito o que falar dele, não, que é o Antes do Amanhecer. Pô, não conheço. Pra variar, algum filme que você conhece, eu não conheço. Que um cara conhece uma mulher numa viagem de trem, e aí ele convence ela a assaltar numa cidade, e o filme é só eles conversando até a hora do voo deles, tá ligado? Fica duas horas eles andando pela cidade conversando. Não, maneiro, a história é maneiro. É maneiro. É bem construído. É, bem feito, até que tem continuação depois. Ah, que bosta, aí já estragou. Não, após ter continuação, eles ficando juntos. Não, é o mesmo esquema do filme. Pô, eles se encontram de novo e ficam conversando. Eu não lembro direito, cara. É complicado. Posso falar um filme que eu não gosto? Não. Não. Não? É muita opressão, cara. Você é um esquerdo opressor. Isso me dá uma felicidade, cara. Oprimir os opressores? É isso que eu gosto. Oprimir os opressores. O pior que o Borges, eu, você e o Borges, nós somos os centristas moderados do RPG. Não, eu já falei, eu sou de extremo centro. Extremo centro. Eu vou recomendar um filme antes de falar daqueles que a gente odeia, que é Amor à Toda Prova, que ele é um masculino. Ele já é um 80, um 70. É um filme que minha mãe gosta, eu já imagino como não seja masculino. Ele é com o Ryan Gosling, a Julianne Moore, a Emma Stone. Nossa, esqueci o nome do... Julianne Moore, na moral. Joga... Gente, eu esqueci o nome do ator que é mais importante. Não, já tem a Julianne Moore. Coloca ela na capa. E é tipo, o cara, ele é largado pela esposa que tá, tipo, dando pro Kevin Bacon. A Julianne Moore. E aí ele conhece o Ryan Gosling, que começa, tipo, dar dicas pra ele virar descolado. Aí o filme mostra ele virando um putão. Maneiro. Mas aí ele... No final ele encontra uma mulher, se apaixona e... Não, no final ele volta pra Julianne Moore e ele descobre que a menina que Ryan Gosling está pegando é a filha dele. Meu Deus do céu! E, tipo, isso dá muito sentido, porque a Julianne Moore e a Emma Stone, tipo, são duas ruivas de olho claro no filme. Calma aí, eu tô escrevendo aqui. Julianne Moore e Emma Stone se pegando. Não, elas são mãe e filha. A Julianne Moore pegou a... Pô, elas são iguaizinhas, cara. E elas, tipo, elas são mãe e filha no filme, tipo, é a coisa mais... Eu posso fechar aqui com um último indicação pra gente poder, porque a gente não gosta... 500 dias com ela. Não. Mas é que, cara, pelo menos não tá aqui na lista que a Caroline fez, das coisas que a gente já falou, que é... Um Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Eu acho que a gente falou no último, cara. Não, a gente falou em outro podcast. Outro episódio. Vocês falaram no top 10 filmes da vida. Isso. Olha, cara, isso é fã, cara. Nossa. Se não me engano, foi o que eu comentei. É, foi você mesmo. Era um dos seus. Cara, esse filme é muito foda. Ele eu acho que entra no 50%. Não, ele vai pro 100. Ele vai pro 100? 100% ele vai visão pro 100, masculina? Ele vai pro tipo 90. É. Parabéns, Renato. Você quase recuperou sua masculinidade agora, não percebendo que ele era assim. Cara, mas eu não acho que ele tenha tanta visão masculina, tá ligado? Pra porque mim... Clemente nem a voz na cabeça dele. Tipo assim, é só na cabeça dele, ela não existe. Não, porque... Ela existe. Na verdade, a única não, mas a Clementina que a gente conhece durante o filme todo é da cabeça dele. Sim, mas, mas Caroline, repare, na verdade, é como se... É, tá bem, pra ele ser 50%, tinha que ter dois filmes. Um com protagonista e narrador, entre aspas, sendo o Jim Carrey, e o outro com a protagonista e narradora sendo a mulher lá, que é Clementine. Clementine. Clementine. O nome, tá ligado? É, porque, na verdade, os dois, eles estão passando pelas mesmas coisas. Não, ele faz, tipo assim, mas ele que é o fio condutor da história, as merdas acontecem na cabeça dele, apesar dela fazer a mesma operação, porque ele tenta se lembrar dela na hora do vamos ver. Cara, esse filme é bizarro. Ele é muito foda, cara, é muito bom. Ele estoura a sua cabeça, assim. Não, tá cara, esse filme é... coração mesmo. Cara, pô, e tem várias viagens lá, a parte que ela é gigante e ele pequenininho. Mas é muito mais. Cara, ela lá, é na hora que ela vira mãe dele. É isso aí é. Eu Freud foi, né? Freud, mas é Freud por mim. Mas quando você vai entendendo. Sabe o que é pior de tudo? Sabe? A hora que ela fala assim, nossa, eu amei o vestido da sua mãe, você tem que me comprar um igual. Não, e é maneiro que no decorrer do filme você vai vendo que as coisas da mente dele não necessariamente foram coisas que marcaram tanto no dia a dia, mas foram pequenos pontos que vai, tipo, juntando, tá ligado? E ele cria fantasia na mente dele. É muito massa, cara. Bom, gente, fizemos um bom trabalho de falar de filmes que a gente não gosta, assistindo um que a gente adora. Não, agora a gente vai. Então agora vamos pra musiquinha mesmo final, que não vai ser Pop Goes My Way. Vamos pensar. Ah, não, caraca, tava com ela aberta aqui pra fazer. Não no final, idiota. Ainda tem muita coisa pra acontecer aí. Agora a gente vai pro final do podcast e vai fazer a consideração final. Então o Bruno corta aqui que essa parte não devia ter entrado. Então agora pra terminar, eu vou chamar cada um e eu quero que vocês digam filmes de mulherzinha, de comédia romântica, que vocês não gostam, de jeito nenhum. Pode ser mais de um, por favor, não fale 500, mas pode ser mais de um, porque eu vou falar dois, porque tem dois filmes especiais pra mim que eu odeio. E, Caroline, você faça o seu jabá agora, que você agora é uma mulher importante também. Vamos todos ganhar muitos dinheiros agora com podcasts e blogs. Pode começar. As considerações ou jabá? Faz tudo junto. Não, gente, não me deixa pela primeira, não, porque eu não tô lembrando dos filmes que eu odeio. Eu tava olhando a sua lista aqui, a gente não falou de Simplesmente Amor no outro filme? Ah, não, citei no top 10 também. Você, né? Você queria colocar ele como filme da vida. E aí me julgaram por causa disso também. Depois eu que sou viado. Vai lá, Vru, então começa aí falando os filmes que você não gosta. Ah, já mencionei um, né, que aquele Verdade no Cru, ele é bem chatinho mesmo, mas não digo que eu odeio ele também, é muito forte, né? Os filmes que eu vou falar, os filmes que eu vou falar de coração, é que eu odeio, eu não consigo ver, tá ligado? Não sei, cara, se tem algum filme que eu realmente tenho tanta ódio, eu falo, caraca, não dá pra ver. Pô, pensa, você não tem nenhum? Sei lá, cara, tem tantos filmes, eu tenho dificuldade de lembrar os filmes que eu gosto, você acha que eu vou conseguir lembrar os filmes que eu não gosto? Pô, vai ser mais uma parada que só eu vou falar, vai lá, ô boy. Cara... Um filme que eu acho muito frustrante é aquele A Namorada Perfeita, vocês já viram? É do que ele entra em coma? Não, é um que esse que a gente citou no início do filme. É o que a gente mencionou do escritor? Ah, vocês falaram dele? Tá legal, hein? Eu atendi uma ligação. Falei que ia sair. Que mas ele é muito cria frustrante. Namorada? Isso, cara. Dá uma frustração esse filme. Eu adoro esse filme. Ele falou dele uma tempão, cara. Mas não, mas é diferente. Ter frustração com o filme ser ruim. Você acha que é ruim? Não, ruim não é, mas eu não gosto do sentimento que ele me dá, não, cara. Tá. Deixa eu falar então, pra eu tentar colocar pra vocês os filmes que eu odeio. Cara, o primeiro é Diabo Veste Prada. Esse filme é muito bom pra caramba, cara. Cara, é horrível. Eu tenho vontade de dar um soco na cara da Meryl Streep, não por ela ser mulher. E eu não vou fazer isso de verdade na minha vida. Mas, cara, é mas é muito chato, cara. É muito chato. Eu sei que o modo é importante, blá blá blá. Claro que não concordando com isso. Mas, cara, eu vejo aquele filme e eu fico com vontade do coração de vomitar, tá ligado? É um filme horrível. Horrível. E eu não vou explicar tanto porque eu odeio, não, porque eu odeio gratuitamente. É um filme que eu não consigo ver de coração. E o outro é o que também com o Mark Ruffalo. E uma menina muito bonita, que nesse filme eu acho que tá feia. Que é aquela De Repente 30, tá ligado? Eu acho que é esse. Que eles dançam um thriller. Ah, cara. Pô, eu gosto desse filme também. Ah, vai se fuder, não. Qual filme? Esse filme é muito ruim, cara. Peraí, qual filme que você falou agora? De repente 30. Ah, ele é meio chatinho, cara. Ele é muito enjoado. É, meio enjoadinho. Mark Ruffalo é um cara meio enjoado também, né? Eu gosto dele como Hulk, mas ele é bem enjoado. Assim. Os dois têm a ver com moda, no final das contas, né? Os dois, a mulher, não, protagonista, o trabalha com moda. O diálogo da cidade, ele tem bem a ver com o trabalho. A outra é a ver com o aprendizado... Sobre como a gente não pode virar adulto. É um filme sobre um menino de 13 anos, ele é chato. Ele é muito chato, muito chato. Mais uma vez, mano, chato. Cara, eu acho que eu vi umas 15, porque minha mãe coloca toda vez que a gente... eu vou lá pra casa da minha mãe, tem aquela TV na cozinha, aí, pô, toda vez tá passando essa porra, pelo menos na Fox no FX, que a Fox no FX, cara... Pô, só vale a pena por causa de Simpsons e Família Pesada. Puta que pariu. Puta que pariu. Cara, aí sempre tá passando ou o Diabo Veste Prada ou essa porra. É sempre verdade. Cara, aí quando eu vou lanchar lá, ela tá lá vendo essa porra e eu tenho que acabar vendo. Mas agora que vocês entenderam a vibe do ódio, tentem entrar em sintonia comigo aí. Pô, vocês estão bons exemplos de filmes detestáveis, cara. Então, vai lá, alguém quer mandar? Tem um filme do Nicholas Sparks. Eu não gosto desse filme porque eu sei que ele me manipula. Que é o Querido John. Que eu, tipo, o pai do cara tem autismo. Aí a menina, o sonho da vida dela é criar um menino com autismo. E ela se casa com um cara que fica com câncer. E ela, tipo, a grande paixão da vida dela, ela conheceu por 2 semanas. E, tipo, uma paixão que dura anos. E aquilo vai te manipulando. Que a primeira vez que eu assisti, eu chorei. E depois você vai assistindo, você vai pegando uma raiva. Aí você vai pegando uma raiva. Mas raiva por quê? Porque, tipo, você vai sacando que ele, o que ele vai te manipulando. Tipo, cara, tipo, eles ficaram só 2 semanas juntos. Aí é aquele amor pra 10 anos. Aí a menina, ela não casa com o cara porque ela gosta. Ela casa com o cara porque ele tem câncer pra poder cuidar do filho dele quando ele vai morrer. Caraca. Mas, pô, você já... até essa parte das 2 semanas, olha, eu nunca vi esse filme, mas eu vou tentar salvar ele aqui. Até essa parte das 2 semanas, você já reparou que no início de namoro, o sentimento de paixão é muito mais forte do que depois. Normalmente 2 semanas, e se tiver algum problema por ali, vai ser às vezes o fim do mundo maior do que 3 anos, tá ligado? 10 anos. Mas não, é tipo assim, é 2 semanas, mas aí tipo tem uma hora que o cara volta. É o filme maior, mas é o filme do mundo que dura 2 semanas de volta também. Sim, sim, mas o cara morreu, é diferente, não é terminar. Mas é tipo assim, aí o cara volta do exército, aí ele não se adapta à vida, ele pede pra voltar de novo. Aí você tá entendendo? Tipo, eles não ficam tipo uns 5, 6 anos sem se ver, eles se veem durante o período. Ai, cara, tipo, aí você vai chorando. tipo... Nossa, eu peguei nojo de um filme que eu assisti tanto, mas eu não lembro o nome do filme. Mas, como é que eu... Você tem que pensar que todos os filmes de comédia romântica, talvez todos os filmes, de certo modo, eles querem te manipular, tá ligado? É o trabalho deles, né? Eles querem te colocar dentro, na empatia lá... E aquele de Legalmente Loura? É horrível, ai, é um lixo. Caralho, outro que eu odeio no meu coração. E aquele outro lá, cara, tô ficando nervoso, velho. É o que é a Sandra Bullock, que é policial. Nossa! Eu odeio dois desse filme. O Miss Congeniality, né? É o Miss Simpatia. Eu odeio todos, cara. Eu odeio todos. 2, 3, 4. Sabe que filme eu odeio? O Diário de Bridget Jones 2. Que filme ruim. Não, é bom. Todos são ruins. O ruim é tudo. O 2 é ruim. O 2 é ruim. Sabe por que o 2 é ruim? Porque eu li o livro. O 2. Ah, você que. Aí, tipo, não, sabe o que é pior do livro? É que, tipo assim, o Hugh Dance, ele não tinha, tipo, ele ia ter que aparecer em uma cena bêbado na casa dela e sumiu o filme inteiro. Aí, o que é que fizeram? Botaram o cara lá. O papel dele gigante no filme. Ai, que raiva. Mas isso é muito específico, eu acho. Pra gente não ver. É o dia da situação. Karen, então manda seu jabá aí pra galera. Pessoal, acessem o HQ Fan. Cliquem muito no HQ Fan. Acessem o YouTube do HQ Fan, que eu nunca participei, mas acessem, baixem o podcast. Curtam os meus posts, comente meus posts. Entre no site do HQ Fan e vai nos podcasts que a gente participou e clique no link de volta pro. A gente não, porque o único cara que participa de podcast fora do RPG sou eu, porque eu sou o mais legal. O pessoal chama. Você quer um prêmio? Um troféu? Quero, um abraço. Eu queria jogar isso na cara de vocês, eu tava pensando no PC. Tem que jogar. Cara, oh meu Deus! E agora, boys? O que a gente vai fazer? Né? Mas continue, Carolina. Eu consegui cortar seu jabá, desculpa. Corta isso. E é só isso mesmo. Só isso? Pô, ó. Acessem a página Teste de Macho no Facebook, que ela é muito da hora. É uma página que merece ser curtida e eu não sou dona dela. Ah, então já que a gente tá voltando em jabá, acesse também o Rumble Bundle. Porra, tem tudo a ver, né? Pô, acessem lá meu Lattes, calma aí, vou mandar aqui. Tá aqui o meu LinkedIn ali no. Acessem meu Twitter, eu tenho um Twitter que é. A gente Babu. Já citou seu Twitter aqui, eu acho. Não citou. Se vocês. Fala, eu acho que eu não lembro meu Twitter, é arroba babu underline carol. Vai estar no post. Invisível, e é só. Eu vou curtir aqui. Desculpa, é que às vezes eu tô fazendo outras coisas e eu parei de prestar atenção pra mim. É sempre bom quando rosto. O LRPG me segue no Twitter. Claro, a gente segue. Eu até fui explitei. Eu tava vendo aqui a página Teste de Macho. Pô, maneiro. Então, galera, vocês têm alguma consideração final a fazer aí? Tenho. No episódio 3 você promete não citar o. 500 dias com ela. Bom, mais alguma coisa? Não, tá, eu acho justo. Eu não vou nem lembrar. Pra você ter noção, eu vou lembrar que eu falei 500 dias. Então vamos. Se alguém estiver ouvindo, tem como você fazer uma lista dos filmes? A gente devia ter avisado isso no início, né? Não no final. Carolina, eu tô sentindo indireto aí. Olha só. Passam aí e colocam no comentário. Boa, tem alguma coisa? Ah, eu não vou conseguir, porque eu não consigo ouvir os podcasts que eu participo. Eu sei como é, cara, dá uma vergonha do cara. Dá, eu tipo, voz. Você não suporta, eu não suporto ouvir minha voz. É, isso aí. Mas eu já me acostumei, Eu gosto de vez em quando escutar os antigos. Não, eu não ouço nunca. Eu só ouço os podcasts que você edita, que eu tenho que ouvir pra ver como é que ficou. Os meus que eu edito, nem ouço, pra você ter noção. Eu edito, aí eu sei que. Nossa, que tortura. Tem alguns que eu nunca ouvi de volta, mas às vezes eu, por curiosidade, sabe? Cara, às vezes eu devo ter escutado, sei lá, 4 vezes de volta. Eu tenho um nojo sério da minha voz, assim, de coração. Tem um nojo horrível na minha voz. A gente tem uns episódios legais que dá pra escutar de novo. Não é pela qualidade, não. É pela minha voz, tá ligado? Eu não gosto de ouvir minha voz, eu fico com raiva. Ô, João, eu tenho uma hora de gravação de uma entrevista que eu fiz no meu primeiro ano de faculdade, que é para um trabalho que eu tenho que entregar. Eu não entreguei até hoje porque eu não consigo transcrever ela. Eu quero fazer uma pergunta. Se alguém aí transcreve entrevista, entra em contato comigo. A gente negocia. 10% entra pro RPG, que é o vetor do negócio. Ok. Então, pra falar com a Caroline, mandem lá e-mail pra LRPG mesmo. Cara, que e-mail merda, a gente precisa fazer um e-mail arroba LRPG também. A gente errado tudo que faz, né, cara? A gente faz podcast de polêmica. Pô, tudo errado, cara. Vamos fazer lá, um e-mail bonitinho, arroba LRPG. Coração. Eu tô pensando aqui, a gente tem Facebook, Twitter, site, feed, não tem um porra de e-mail. Tem a aba contatos ali pra pessoal entrar, só entrarem na página do RPG e olharem no lado direito. Não é aba mais, agora não é mais aba, agora que eu andei. Fala, Bot, faz sua consideração final que eu preciso mimir, cara. Consideração final. Pessoal, entrem no facebook.com/lerpgreal, tweetem no @lerpg. Carol, fala qual que é o nosso feed. Eu acho um feed. Não, calma, eu sei, vou copiar o endereço aqui. E sigam o nosso feed. Pronto. No 104.131.31.224/feed. Isso aí, galera. Não é você que tem que falar, mas é ela que tem que falar. Convidado tem que falar. Ela tá no celular, tá gente. O feed do, do RPG é http://104.131. Fiz aquela mãozinha do cara do inglês. Not quite my tempo. It's all good, no worries. Here we go. Volta. É dois pontos. É dois pontos. Dois pontos. /104.131.31.224/feed/feed.xml. Pronto. É o feed mais curto do mundo. Escreva isso aí no iTunes ou qualquer coisa e resolva. Não precisa procurar lá RPG, não, que assim é mais fácil. Então, galera. Antes de terminar, quero agradecer. Caroline, muito obrigado mesmo, pô. De nada. Participar. De nada. Tá fiado. E ter mandado sugestão, pô. É legal. Legal ter a interação. Né, Luiz? E sério, e usar isso como exemplo, galera. Mandem sugestões aí. Se a gente não achar uma bosta, como eu já dei exemplo, infelizmente Caroline não participou daquele que ficou em off, não pôde publicar. Se não for uma sugestão que vai levar a gente pra polícia, a gente pode aceitar. E se você não for chato pra caralho, eu posso te chamar pro podcast. Obrigado, Caroline. E o que eu ia falar? É pra encerrar, né? Você quer a música final? Não, cara, a gente ainda vai pra leitura dos comentários. Que não será hoje, pelo amor de Deus. Eu não queria esquecer qualquer música, queria gravar essa porra lá. Não, você vai esquecer. Eu não quero esquecer qualquer música. E é isso aí, galera. Até os comentários, que é daqui a pouco. Comentários não, porque isso é muito MDM. A gente vai chamar de... Back... Qual é? Bônus RPG. Back bônus RPG. Não, péssimo. Vamos lá. Brainstorm. Música de Brainstorm. Por que você não gostou? Oi? Por que você não gostou de A Namorada Perfeita? Cara, porque esse nome tipo, é meio ele fica naquele conflito que ele pode controlar ela, mas tipo assim, cara, e no final tipo ele fica controlando ela várias vezes assim só pra mostrar pra ela que ele consegue controlar ela. Ela cala a boca, cala a boca, agora a gente tá indo pro depois do pod. Não, pós-pod. Ah, tá bom, melhor ainda. Acabou, encerra a música de Brainstorm. Agora a gente tá indo pra depois, pode. Eu vou deixar o Boris falando, só vou mostrar o portão dele, que eu acho melhor. Aqui naquele, a gente chamou de pós-pod, né? No pós-pod, podcast da RPG de Bulezinha parte 2. E galera, a gente tá gravando esse pós-pod um mês de diferença. A gente tinha arrumado um nome melhor, não tinha, cara? Não, era pós-pod, eu acho que foi o melhor que a gente chegou. É maneiro, pós-pod. Pós-pod. E antes de começar a leitura nos comentários, vamos lembrar que o pós-pod... Pô, eu vou ficar falando pós-pod o tempo todo. O pós-pod, cuspir aqui na tela do computador, rapidão. É o quadro aqui, o espaço que a gente dá pra gente comentar depois que a gente gravou o podcast sobre o tema, falar outras coisas que a gente quer e também ver alguma parte do feedback que vocês mandam pra gente. Claro que é muita coisa, mas a gente tenta filtrar lá pra tentar, entendeu? Não ficar muito cansativo pra vocês. Ficar lendo babação de ovos o tempo todo é muito chato, né? Hoje a gente só escolheu duas, por sinal, pra ficar mais tranquilo. E então, antes de a gente começar a ler nos comentários, Borginho, Você tem alguma coisa que você queira falar do podcast que aconteceu? Não. Nada? Até nada. Porque já faz muito tempo que a gente gravou, nem lembro direito. Pô, falar que eu me surpreendi com a Caroline, que veio realmente preparada. Mandou muito, Caroline. Ah, eu gostei da presença dela, foi bom, foi legal. Pô, primeira menina que participa do RPG, cara. Caralho. Nós somos muito virgínios. Mais legal do que vir convidado de fora, né? Quando o ouvinte participa, eu acho muito legal. É, legal, e mostrou que é ouvinte mesmo, né? Que eles existem. É, pra vocês, chupa! Chupa! Maneiro que se estão ouvindo aqui, eles são ouvintes, então eu tô mandando chupa pros próprios ouvintes. Né? Não tem sentido isso. Tá bom. Ih, calma aí que eu me perdi. É, também eu gostei do podcast. Eu gostaria que meu irmão participasse aqui do pós-pod, já que ele participou do podcast. Ele participou do primeiro de filme de mulherzinha, porque ele é a bíblia de filme de mulherzinha. Nunca vi isso, cara. Mas ele tá lá nas Alemanhas e agora eu imagino que ele já esteja dormindo, eu espero. Porque são 11 horas aqui e são 6 horas de diferença, vamos pensar. É bom que ele esteja dormindo. Então é só isso. Eu queria então aproveitar o espaço para, na verdade, dar um jabá de graças aqui para os amigos nossos, que não são amigos, são colegas virtuais, eram amigos. É, na verdade não era. Só o Marcel era amigo, mas agora virou colega virtual porque nunca mais apareceu, nunca mais comentou, mas ouvi um programa dele esses dias e vale a pena falar. Eles gravaram o segundo RPG deles, cara, do Caralhinho Voadores. Já faz um bom tempo, deve fazer um mês ou um pouquinho mais. E, cara, eu acho Caralhinhos Voadores um dos podcasts mais originais e assim, fodas que tem. Às vezes, pô, sério mesmo, ouça o RPG deles, cara. Vocês vão ver que, puta que pariu. Já que a gente é um site chamado RPG, a gente tem que divulgar esses trabalhos aí. Ah, eles fizeram uma aventura mesmo também? É, mas, cara, é o tema deles, tá ligado? Caralhinhos Voadores, podcast foi pornografia, então é RPG. Foi tipo o seu. É, mais ou menos. Aqui, por sinal, tá pra sair algum desses dias aí, sim. É, tá bem, bom, tá bem. Eu nem faço propaganda disso, cara. Quando eu deixo nas suas mãos pra editar, vai rolando, tá bem. Então, o link aí do RPG do Caras Voadores vai estar no post. E podemos ir direto pros comentários, então? Mais nada a dizer. Então, vamos lá, começa a leitura do comentário post. É, no post sobre o Deadpool. Filme de Deadpool será só pra adulto, não estou falando de parada pornô ainda. O Slag, o Desnecessário, comentou. É, não conta pro pessoal do MDM, mas acho que o filme tem potencial, entre parênteses, apesar do Ryan Reynolds. Pois é. É, cara, não sei. Mas não acho de todo mal, não, cara. Ah, cara, ele é bem ruim. Mas assim, eu acho que tem um potencial pra ser um filme divertidinho da Marvel, tá ligado? Que nem vai ser sair pela Marvel, acho que é. Foi não lembro. Fez Demolidor? Foi. É. Não, foi não, foi o Ben Affleck, caralho. É foi que eles são parecidos, eu confundo. Mas o Ryan Reynolds fez o Lanterna Verde, cara. E fez o Deadpool no filme do Wolverine. Ah, mas o Lanterna Verde já tava todo cagado, né, cara? Não bota a culpa nele. Não, vamos mudar de assunto. Você sabe que o terceiro filme do Wolverine, sendo que os outros dois foram bem uma bomba, o terceiro vai ter o diretor do Lanterna Verde. Meu Deus! É. Terceira Guerra Mundial tá vindo aí. Tem gente fazendo merda. Eu não sei se o Deadpool vai ser lançado pela Marvel, agora foi uma bombada minha, por assim dizer. Mas eu acho que pela Sony. E, cara, pô, maneiro ser PG-18. É Deadpool, né, cara? Precisava ser. Tá ligado? Wolverine, os filmes do Wolverine tinham que ser PG-18. Exato. Uma parada que eu ouvi em outro podcast, eu não lembro qual, eles falando, cara, você já viu o Wolverine tirando sangue dos outros no filme dele? É, exato. Cara, e ele tem uma foca em garra, tá ligado? O que ele vai fazer com aquilo, cara? Dá soco, tá ligado? Porra. Ele só dá estacada, né? Tipo, e quando puxa, não vem sangue, é foda. Pô, ele corta a cabeça e não sai sangue, tá ligado? Sai faísca, igual Power Ranger. Tá ligado? Quando passa assim a espada do Power Ranger, sim, sai faísca. Mas vai lá. É, então, nesse post acabou, não tem mais comentário. Então você lê do outro. É, no post, as melhores tretas dos super-heróis live action. Em live action, desculpa. Foi um post sensacional meu, modéstia à parte. Ficou bom, ficou bom. Matei muito. Ripper, o salvador da TV a cabo, comentou. Acho a luta Pequenópolis mais legal do que a luta final. Eu colocaria a luta do Blade no primeiro filme também. Outro Blade foda. Aí Leonardo respondeu: pô, eu acho que colocaria aquela primeira, talvez. Mas no 2 tem mais lutas fodas também. Aí o Reaper respondeu a sua resposta: eu nunca assisti os dois, tinham uns vampiros meio esquisitos, tive curiosidade. Aí você respondeu a resposta do Reaper que a gente respondeu no post dele. Eu me perdi agora, você falou bizarramente as coisas, calma aí. Vai. Aí você respondeu: ficou com medo, hahaha. Dos vampiros esquisitos lá. Depois... Pô, mas dava um cagaço, cara. Quando eu vi. Aliás, eu devo dizer que Blade 1 eu demorei muito pra ver, porque eu era pequeno. Eu demorei muito pra temporada de ver aquele filme. Pô, fui ver depois de muito tempo, mas não foi por causa de medo, não. Foi porque. Caramba. Aí o 2 eu fiquei com um cagacinho também, já era mais velho, mas eu fiquei com cagacinho. É meio tenso, né, cara? Pô, aqueles vampiros que abrem a boca. Pô, nada a ver, abre o quê? Tá ligado? Nada a ver, não, porque. É maneiro. Por sinal, Blade 2, a gente tava conversando hoje sobre o Silent Hill. Blade 2 é o Guilherme Del Toro que dirige, eu acho, tenho quase certeza. Ah. Mas, pô, aqueles vampiros vão cagar assim. E depois o Ultron da Terra 2 comentou embaixo. Ultron da Terra 2, meu Deus. Ultron, cara. Ah, Ultron da Terra 2. Que mal. Pô, só sumiu aqui, desculpa. Vou até aproximar o monitor aqui. Eu tenho alguma recordação do Batman, do Keaton. Keaton? Batendo no Coringa no primeiro filme. Pô, cara, eles não brigavam ali no topo do prédio? Ele tem razão. Pô, cara. Juro pra você que eu não lembro, cara. No primeiro filme. Pô, lembrar que eu não coloquei o Blade porque eu realmente não lembrava, cara, uma cena específica. Eu acho que até coloquei no OBS lá. Tinha umas batalhas fodas do Blade. E, cara. Sério, eu fiz esse post com fanboyzice mesmo, por causa daquela cena do Demolidor batendo. Fanboyzice e aquele nerd quando vê o negócio fica animadão, tá ligado? Comecei a ver a série do Demolidor, que infelizmente ainda não consegui terminar. Aí, no segundo episódio, aquela porradaria no corredor, cara. Porra. Eu lembro que eu apertava a mão da Gisela e falava: cara, puta que pariu, você tá vendo isso? A gente tá vendo isso, você tá vendo isso. Aí eu pensei, vou ter que fazer um post assim. Você colocou aqui nas observações, sim. O Blade tem cenas de luta muito legais. E o último post sobre o podcast especial de RPG 1, que foi que a Ana Reis. Tem comentário novo. Babou ovo da gente. Babação de ovo. Vamos comentar aqui que vale a pena, né? Vamos lá. Vai, lê o comentário enorme do cara sobre o babão da gente. Mouney, M-O-U-N-E-Y. Comentou: bela aventura, já no aguardo do próximo especial. Então, como é que a gente vai fazer isso, Leonardo? O quê? Tem que editar o seu primeiro, né? Pra poder colocar o meu. Eu tava pensando. O seu é só depois que o meu aparecer. Pois cara, depois que o meu aparecer, ninguém vai lembrar do seu RPG, tá ligado? Ah, valeu. Vou até botar aqui já de uma vez. Eu tava pensando, depois de colocar os dois RPGs, fazer tipo meio que uma enquete assim. Quem quer que também traz ouvinte, não sei se você sabe. Mas pra ver qual que eles preferiam ouvir a continuação primeiro, entendeu? Qual que eles gostaram mais, qual que eles queriam uma continuação. Eu acho maneiro por que traz ouvinte. Mas você tá maluco, rapaz? A gente nem precisa de ouvinte, não. A gente já tem pra caralho. Quero ouvinte novão. Foda-se vocês aí. Bela. E acabou. Pode passar isso. Posso ler nos comentáriozinhos aqui, então? Então vou ler primeiro do post, que tem vários comentários, porque o outro tem comentário pra caralho. 12. no meu post, que só eu faço post. Aliás, eu tô uma máquina de fazer post. A gente não lança podcast, mas eu tô uma máquina de fazer post. Vídeo com os fatalities do Mortal Kombat 10. Que, aliás, eu já joguei na casa do Mr. J. E puta que pariu, violento pra caralho. Muito legal. Fiz no 9 que os X-Ray já estavam tipo, meu Deus, como o cara não morreu no 10, então tá bizarro. Como o Malusco disse, morreu, mas passa bem. Mas passa bem, exatamente. Caralho, aí o Slag, o desnecessário, falou: já não basta esse filho da puta, falando de mim, é claro, ficar dando spoiler de filme no Facebook. Agora vai dar spoiler de games também. Aí o negativo é ele. Negativo é ele aí, bora. Vou fazer um movimento negativo e slag. Deixa eu entrar aqui, peraí. Eu não sei se isso é bom pro nosso site, não, mas vamos... Que não é bom, cara. Foda-se, não é bom. Negativou os outros coisas, assim. Como você disse esses dias, temos que monetizar o Nerdcast. Pô, cara. Seria bom. Pelo menos pra pagar o feed, cara. Começar a mendigar pra pagar o feed, tá ligado? Não, tem que começar a mendigar pra pagar meu almoço, que tá complicado a vida. Vai lá, continua. E agora, nossa promoção, que até agora ninguém acertou, mas vamos ver, quem chegar mais perto a gente vai dar o prêmio. Pelo visto é pra Caroline, vamos lá. E galera, vocês têm até sexta-feira, hein? Não sei quantos sonhos aí, então provavelmente já vai ter acabado. Pois é. Eu vou repostar lá no Facebook pra lembrar vocês. Então quando vocês ouvirem. Podcast especial RPG 1º de abril, que foi o último podcast que a gente postou. Que é o seguinte, eu e Vru e Roberto nos reunimos pra contar histórias da nossa vida meio bizarra. E uma dessas histórias era mentira. Vocês tinham que descobrir qual era a mentira. O primeiro que descobrisse ia ganhar um brinde especial aí que não foi divulgado ainda. Vamos ver as respostas. Richard, que é o cara com a foto do Luke Skywalker, o Mike Hill, né? Mike Hill, o nome do cara? Que é o Luke Skywalker? Uhum. Perdão? Ele falou, um comentário não relacionado a esse podcast. Já perdeu a promoção, trouxa. Acabei de ouvir o podcast especial de RPG e olha, o de vocês é muito bom. Pode ser um pouco ruim na questão de áudio e tal, por causa do microfone. Mas na parte da história e da interpretação, realmente, o de vocês é muito mais fluido e espontâneo. Melhor até que o outro site aí. Calma aí que eu tava batendo punheta. Porra. Pô, Richie, brigadão. Eu realmente acho que você... Cara, que estranho. Foi isso no dia 1º de abril, cara. Mas eu acho que é verdade. Pô, obrigado mesmo. Gostou, né? E eu pensei nisso lendo o comentário ao mesmo tempo, só o cara. Pô, mas sério, obrigadão, Rich. E vamos ver se a qualidade continua e tenta melhorar o áudio nos próximos especiais de RPG aí. Rapaz, nosso nome é RPG por um motivo, a gente joga RPG de um modo especial. E todo mundo positivo pro comentário dele, mesmo que tenha sido pegadinha de 1º de abril. Então tem dois comentários meus babando ovo, lembrando do RPG que tá pra sair, e um do Slag desnecessário. Acho que isso explica a teoria que falta de dinheiro para pobre, que não tem dinheiro para microfone, entre aspas, sobra em criatividade. Se a gente começar a ganhar dinheiro, a gente vai continuar bom do mesmo jeito, hein, galera? Pode mandar. Só pra lembrar. E o outro comentário do nosso ouvinte, o famoso Clitorão escreveu, ele foi o primeiro a perceber. É 1º de abril, seus trouxas. O cara não tá elogiando, não. Agora vamos lá. Agora pra galera que tava participando da promoção. Richard, por sinal, você podia participar aí, cara. Ia ser legal você ganhar. O cara que baba ovo assim, ó. Baba ovo não. Elogia com propriedade. Boa. Que Caroline, que é a nossa querida Caroline Mendes, que participou desse podcast, falou... Nenhuma história é mentirosa, é a pegadinha dentro da pegadinha. não sei. Eu falei que ninguém ganhou ainda. Vamos lá. O entortador Rodrigues, a foto é do Bender. Pô, será que é fake? Não sei. Ah, mas é sempre fake, né, cara? Pô, pelo menos deixa um e-mail certo pra gente. Vou fazer uma promoção com prostitutas alemães e brindes miliardários. Pensando bem, esqueça os prêmios. legal. Guest falou... Acho... Guest, ok, tudo bem. Pô, galera, não vai dar, então, eu acho, pra você participar. Mas vamos ver se você acertou. Acho que empalar uma chave de fenda numa folha... Aí, vírgula, ok, a construção tá meio certa. Mas, porra, a mini pedofilia... Pedófila é foda. A mini pedófila é foda. Não foi pedofilia, foi carinho excessivo. Okay? Isso fica... A gente fala muita merda, cara. Vai acabar chegando a cartinha aqui em casa um dia. Alucard, é Drácula ao contrário, esse é o nome do cara. Pô, podcast foi meio bosta, mas até criei um perfil para participar. Acho que a história que é mentira é a da chave de fenda na folha, que o Viru contou. Nem entendi essa porra. Foi meio estranho mesmo. Deve ser mentira ainda, gente, mas ele falou pra mim que era verdade, hein? Felipe Ancimo falou, galera, conheço o RPG desde o podcast do Homem 100%. E, pô, parabéns pelo trabalho. Cara, na moral, são tantos fakes que eu já não sei mais qual que é, qual que não é, na moral, sério. Vários universos paralelos de fakes, né? Exatamente. Só vim comentar pra participar dessa promoção aí. E meu papite é a história de enfincar uma chave de fenda na árvore. Sério, cara, não colou. Okay, mesma coisa de antes. Esse sério não colou também, tá super natural, né? Esse sério, cara, não colou, tá super natural também. É. O Trono da Terra 2, que incrível que parece, não é fake meu, mas é. O Borde leu agora há pouco. A história de abrir a porta do carro é mentira, porque é uma doença descomunal, animal. Desculpa, cara. E pra falar que ele escreveu animal em caps lock, só que eu não vou gritar que eu vou tomar esse porrinho. Mas, pô, na moral, me sinto mal toda vez que eu lembro. Não sei porque eu contei. Tô triste. Tchau, Borja. Boa noite. Sacanagem. E o nosso querido, o famoso Clitorão falou: acho que todas as histórias são mentiras e vocês são retardados. Ok, obrigado. Obrigado. Cara, tem uma coisa. Que foto é essa do famoso Clitorão, cara? É uma pata de camelo. Ah! Tentando entender. Entendeu? Que porra é essa. Você entendeu? Aham. Uhum. Ah, que bom. É que tá um zoom na pata, tá ligado? Tipo, que porra é essa, cara? Eu pensei que era um escroto de um animal, assim, sério. Eu li assim. Né? É quase um escroto, cara. Eu pensei, porra, de nada postou. Botou a foto aqui do boi que ele castrou, tá ligado? Não, pô, não fala essa porra, não. A galera vai entender errado. Galera, foi profissional, tá? Não profissional, foi. Não teve beijo na boca. Pô, que errado falar isso. Pô, tadinho do boi. Desculpa, boi. galera, então vamos lá. Borge, tem mais alguma coisa a falar? Dessa vez não tem Twitter novo, não. Tem umas conversinhas lá, não vai dar ver comentar aqui. Não tem Twitter? Não. Então, tem mais alguma coisa a falar ou não? Não. Então vamos lá. Antes de mais nada, lembrar não, porque ainda não saiu, não sei quando vai sair, mas eu participei de um podcast lá do Iluminerd, que. Sobre uma coisa que eu queria falar há muito tempo, que era Injustiça, Deus Entre Nós, que tá saindo aqui no Brasil pela Panini. Panini. Não, a gente não vai fazer igual a minha regia. Para com essa porra. E, cara, foi muito legal participar lá. Eu não sei quando vai sair, que pelo jeito eles estão mais desorganizados sem tempo que a gente pra editar, mas quando sair, o link aparecerá aí pra vocês no Facebook, no RPG, no Twitter, onde for. Show de bola? Confiram lá quando sair. E Borrinhos, mais alguma coisa? Eu ia puxar um Sônia Braga aqui, só que só com duas pessoas não dá pra fazer, né? Mas em algum momento ainda vou puxar. Pô, mas é muito lamentável, a gente podia imitar o Jovem Nerd, a gente vai começar imitando o MRG, na moral. Mas eu gosto mais do MRG, cara. Então, beleza. Então vamos lá, Borde, qual é o nosso Twitter? LRPG, @LRPG. Não, errou. Você tentou duas vezes, você errou a parada mais fácil e depois errou mais feio ainda. Qual tá, então filho? Vamos pagar esse fim de que eu acertei? Não, não vai pagar não. Eu tá, qual que é o nosso Facebook, João? facebook.com/lrpgreal. Eu não vou mudar essa porra nunca, porque eu tenho muita preguiça. Fala, me pergunta qual que é o nosso Twitter. Qual é o nosso Twitter, Borginho? @le_rpg. Calma aí. Pô, os caras da HQ Fan acabaram de me ligar, Alex. Não tem isso não, porra. Acabaram de te ligar? No Skype. É que a gente, às vezes a gente transa virtualmente. Não. Sabe como é, né, cara? HQ Fan, RPG, essas coisas. Às vezes a gente transa. Então tá, você já falou o Twitter, não prestei atenção, mas nosso ouvinte aí deve ter prestado atenção. E tem mais alguma coisa que a gente falar? Ah, nosso feed, cara. Assine nosso feed. E por sinal, só lembrar uma parada que normalmente os sites... Eu não entendo muito bem, eu sou meio burro, talvez meio precário os equipamentos do RPG assim, virtuais, mas o... equipamento não, mecanismos. Mas o nosso site, o feed, serve tanto para iTunes e feed normal, de qualquer outro aplicativo que você usar no seu Android. Sim, eu, por sinal, uso no meu Android. Eu também uso no meu Android. Você tinha um iPhone, só que você foi burro e comprou um Android de rico, você é rico. Eu tenho meu Androidzinho pobre aqui, que fica travando. Cara, eu tava viajando com a minha namorada, aí eu pedi pra ela ver eu apagar meu celular, aí ficou um tempão travado na tela, eu falei, não, pode ficar tranquilo, daqui uns 20 minutos passa. Cara, é muito bosta, meu Deus. É mesmo. Android, vocês nunca vão patrocinar o RPG. Bons. Então, sigam nosso feed lá. Você falou Android como se fosse uma empresa, né? É, eu não sei o que é. É um sistema operacional, né? Tipo, processar o Windows, tá ligado? Eu ia perguntar se o Windows é uma empresa, mas não é. Então, foi mal. Desculpa. Então, vai ter um link pro nosso feed aí no post. Ou se você vier aqui na barra lateral direita do nosso blog, vai ter uma puta imagem aqui, feed. Ele é meio lerdo pra ser atualizado, mas até que tá tendo uma... De vez em quando acontece alguma coisa. Uhum. E só pra avisar, nossa barra da direita aqui, quando você entra no nosso site, primeira vez que você entrou, na barra da direita aqui, ó, tem um lugarzinho mais fácil pra apertar o curtir, seguir nosso Twitter, e agora tem o nosso formulário está aqui na barra da direita, não tá na aba. Eu achei mais fácil pra vocês. Meu formulário. Deus. Vai direto pro nosso e-mailzinho, a gente vê que nosso e-mail é muito feio. Entendeu? Então... Eu ainda não mudei, então... RPG666@gmail.com, caso vocês queiram mandar, ou entre nesse formuláriozinho aqui do lado. E é isso aí, acho que tem mais nada pra fazer, não. Não tem o Vru, não vai ter música final, então, porque eu não quero, foda-se. Tá bom, tem mais alguma coisa, Borri? Posso mandar uma musiquinha? Não. Então dá tchau. É muito triste, cara, parece que tá inteiro, só que eu não acabar com a música. Bota a música. Vai terminar com música triste. Não, vai terminar com música triste. Eu quero diminuir a moral das pessoas. Fiquem tristes, tchau. Set down with you care.